Porto Alegre, muito obrigado for having me here. It's a great honor, great pleasure. I think you just had one of the best masa criticas that ever happened in the world. That was absolutely legal, perfecto, fantastic. So, let me give it to Andre. Bom, ele deu boa noite, agradeceu a presença de todos e disse que essa foi uma das melhores massa críticas que ele já participou no mundo. Então, gente, eu vou tentar manter sucinto. Eu acho que o pessoal deve entender a maior parte. Então vou deixar sucinto até pra gente não se estender muito aqui hoje à noite. So it's a little strange after such a beautiful experience to try to have a conversation or a lecture or a workshop, but we're going to try for a short, short time because I know nobody wants to hear a long speech right now. É estranho ter algo como uma palestra desse tipo depois de uma experiência como foi essa massa crítica. Então ele vai tentar ser curto e não dar grande discurso essa noite. So I was asked to speak about the concept of Nowtopia, which is the title of a book that I wrote a couple of years ago. And it really has to do with the new politics of work. And when we're doing a bicycle ride like this, we're actually participating in something that's the essence of the matter, which is that we stop just doing things as we've been told they must be done, and we start to invent a new way of life together. Ele foi convidado para falar do novo livro que ele está lançando, Nowtopia, a Utopia do Agora, que fala sobre a política de trabalho ou uma mudança na política de trabalho. E a massa crítica está na essência desse tema, na medida em que as pessoas que estão participando da massa crítica começam a criar novas formas de realizar determinadas atividades. So as we think about this new politics of work, you know, how many people here have a job right now? Tem trabalho? Muitos. So when we go to work, we find ourselves participating in a system that keeps growing, keeps expanding, keeps taking over more of the world, more of the physical world and more of our brains. But it's producing a world that we don't actually choose, a world that just somehow happens but nobody decides. This is actually the essence of the problem, because we go to work with the best of intentions. We all want to do a good job, we want to do the right thing, we want to make a good world, but instead, our work is producing this crazy world that is brutalizing millions of people and driving most people into desperate poverty. A maioria de nós vai ao trabalho e realiza uma atividade que contribui para sistema que está se expandindo e tomando cada vez mais parte do mundo. Está construindo mundo que nós não necessariamente escolhemos. Nós vamos para o trabalho com a melhor das intenções, mas ao invés disso a gente está contribuindo para sistema, para mundo que está brutalizando grande parte das pessoas. So the analysis that I'm trying to offer, I'm trying to make it short tonight, is that we actually participate in this world not really freely. We're forced to participate in producing a crazy world. And we could, if we wanted to, together, make a beautiful world that everybody could have a piece of. Everybody could participate in it equally. And interestingly, bicyclists, people who choose to bicycle, have made an important first step because they're taking their energy away from the car, away from the transit system that we've been told we must use, and are beginning to invent the first steps of a new way of life in cities together. Esse mundo, o mundo que nós vemos agora, não é o mundo do qual nós participamos livremente. É um mundo que nós somos obrigados a participar sem escolha da forma como nós fazemos isso. E ele está buscando, então, falar nesse livro sobre como seria um mundo em que as pessoas escolhem participar, são livres para participar dele como bem entendem. E as bicicletas estão tendo papel fundamental nisso. So the idea is that people are beginning to take their time. So first of all, you have these jobs, and you go to the job, and you find yourself producing a world you don't like. So you have to still do it, but at the end of the day, you don't feel satisfied. You want to make a different world. So when you're not at your dumb job, producing the world as it is, often many of us, we're working very hard, creating alternatives. So when we're outside of the job, we take our time and our technological know-how, which the bicycle is part of, and we begin to invent this new way of life. That's what the book is really about. Então a gente participa desses trabalhos, desse emprego, desse trabalho, e a gente acaba não tendo satisfação com o que a gente produz. Porque é um trabalho que contribui para um mundo que nós não escolhemos. E fora do trabalho, com o nosso tempo livre, a gente acaba muitas vezes contribuindo para um mundo que a gente acredita mais. Então as pessoas estão dedicando o seu conhecimento técnico, a sua experiência, o seu tempo livre para atividades e para construir um mundo mais livre, um mundo que escolhemos participar. So a key part of the story is that we begin to interact with the technosphere, with all the technologies that we've been given, chosen, not whether we choose them or not, and we begin to use them in new ways. We take them as tools, as opportunities to reinvent how we do things. So you just lived through one of the best experiences you can have of reappropriating one of our biggest technologies, which are our streets, our common lands that are in our cities. And we tonight said, no, they're not just for cars. They're actually for human beings to live a different life together, talking to each other, discussing philosophy, politics, each other's beauty, having a great time together. That's the kind of experience that you have to see growing in contrast to the normal life that we have every day. Então, um ponto-chave é que agora nós temos uma interação com a tecnosfera. A gente está tendo uma interação com todo esse acúmulo de conhecimento técnico e tecnologias que se criaram e aplicando elas para a construção desse mundo. E nós acabamos de participar de uma das experiências mais condizentes com esse sentido, que foi a apropriação de uma tecnologia, uma das tecnologias mais antigas, que são as ruas que foram construídas para os carros. E nós tivemos uma apropriação delas e estamos aplicando em algo diferente. É uma atividade em que a gente permite se conhecer, ter discussões sobre filosofia, política, a beleza de cada um. So the book, the discussion tries to look at different other types of activities, not just bicycling, but the subtitle of the book is How Pirate Programmers Outlaw Bicyclists, which are all of you, and vacant lot gardeners, or community urban gardeners, are inventing the future today. And it's really about this idea of taking our time and technological know-how and starting a new process. And one of the key elements is the appropriation, not just of technology, but of science itself. So for instance, I talked to a couple of people tonight about permaculture. Permaculture is a new design science that emerged, not in the business world, not in academia, but actually outside of both of those, as a desire to reconnect to natural systems. Então essa discussão que ele busca trazer no livro, ela é baseada em três grandes grupos. São os programadores piratas, os ciclistas fora da lei e os jardineiros de terrenos baldios ou terrenos de vazios urbanos. Como esses três grupos estão contribuindo para a construção de um novo processo? Um novo processo que se apropria não só de tecnologias, mas sim de ciência. Por exemplo, hoje ele estava tendo uma discussão sobre permacultura. Permacultura, que é um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de experiência, que surgiu fora do meio científico, fora da academia, como uma forma de construir um novo mundo. So, permaculture being a new design science is part of the story. And there's a longer argument here, obviously, it's oversimplified tonight. But you can see my videos on YouTube and watch the whole thing. But the point is that as we start to think about science as something that we can actually argue over, it's something you think, oh, I'm riding a bicycle, so what? I plant my own tomatoes in a garden, so what? These are small things. But if you put them in the context of larger movements around science and technology, you begin to see that we as human beings, as workers basically, because whether you think you're middle class or working class, we all work in exchange for money, that we're beginning to actually contest the direction of science and technology that capital has imposed on us. Então, a discussão é um pouco mais longa que hoje. Se vocês quiserem, vocês podem procurar os vídeos no YouTube. Mas basicamente trata disso. Bom, eu ando de bicicleta, e aí? Eu planto meu tomate no jardim de casa, e aí? O que isso tem a ver com isso tudo? Mas se a gente olhar para o grande contexto, a gente vai ver que essas novas atividades estão contestando a ciência imposta pelo mercado, a ciência imposta de que o trabalho está relacionado a dinheiro. There's a couple of very good examples that I like to offer to think about it in a broader sense. In the United States and in Europe and to some extent here in South America, in the 1970s, we had to teach ourselves about energy technology because the system was insisting the only direction was to go to nuclear energy. Completely madness. It's the stupidest technology on the planet and nobody should ever use it. But this is now it's come back because of the climate change and global warming. They think, oh, it's a solution. It's no solution. So we spent a lot of time teaching ourselves about the science of nuclear and solar and wind back in the 1970s in order to challenge the government and to challenge the companies who insisted that was the direction to go in. And we were very successful. We stopped nuclear power in most countries in the world, just stopped it. I know here in Brazil you have one or two and then it stopped. And it's because the technology was proven a false promise. I'll let him tell that story first. Um exemplo que a gente pode ver aqui nas Américas que aconteceu foi em torno dos anos 70, que nós tivemos que aprender as tecnologias de energia nós mesmos, fora desse meio principal. Porque existia, por exemplo, uma imposição de que a energia nuclear fosse ser a saída para a crise energética. Mas se provou que ela não é uma solução. Agora se volta um pouco com essa discussão, porque estão dizendo que é uma solução com os problemas de sustentabilidade e tal, mas não é uma solução. Então, tiveram que aprender sobre as tecnologias de energia solar, energia de vento, e realmente estão conseguindo parar com a energia nuclear. Aqui no Brasil nós tivemos a Angra 1, a Angra 2, e depois parou por aí, embora estejam tentando voltar com isso aí de novo. Another important example, which I think you have a little bit of here in Brazil, maybe not so much as we have in North America and Europe, is the women's health movement, which starts in the 1960s with women consciousness-raising groups, meeting in circles into people's houses and discussing what is it like to be female, what is it like to have a totally sexist culture surrounding you at all times and nobody challenging it. And then what about the body? Why is the medical system unable to actually address women's health? And so women appropriated their own knowledge about how their bodies worked and began creating independent health clinics throughout the United States, throughout Europe, Canada, etc., where they actually provide services to each other directly with no men involved at all. And in that process, they reinvented medicine to some extent. It's still, we have the normal medicine too, but there's so many more alternatives of how to get yourself treated for healthcare than there used to be, and it's thanks largely to the women's healthcare movement. Another example of appropriating a very large body of science and technology at the base of society and reinventing how we engage with it. Um outro exemplo que a gente tem um pouco no Brasil, mas não tanto, são os grupos de saúde da mulher. Então, eram grupos comunitários de mulheres que se reuniam para discutir o que é ser mulher, como seria viver numa sociedade não sexista. Por que nós não temos uma saúde, uma medicina que é capaz de dar resposta às demandas de saúde e problemas salutares de ser mulher? E esses grupos acabaram aprendendo comunitariamente e independentemente sobre saúde da mulher, medicina da mulher, e começaram a criar clínicas comunitárias em que mulheres atendiam mulheres sem envolvimento de homens e direcionado a esse tema. E isso acabou tendo ganhos também na medicina como um todo. Esse conhecimento foi agregado por fora da ciência e finalmente trazido para dentro da ciência da medicina. So we put together those kinds of broad social movements involving thousands, sometimes millions of people contesting the direction of science and technology. Now put that together with fixing your own bicycle, your own flat tire, riding a bike with your friends, or planting some tomatoes or some kind of vegetables in your garden. And those small acts are actually part of this larger movement, which is challenging the direction of modern society as dictated by the capitalist market. So we start to see the small acts that we make in this larger context. So when you feel hopeless and hopeless sometimes, it's actually these small acts are quite important. And as you ride in a group like this and you talk to each other, something starts to move, and you can all feel it tonight. Something is moving in Porto Alegre. The world is changing. the city will not only go forward with the same agenda after tonight. It can only go into new agendas. Então esses grandes movimentos sociais, às vezes com centenas, milhares de pessoas independentes que se juntam com grupos que consertam as bikes comunitariamente, que se reúnem para andar de bike, e formam um grande grupo que está contestando esse sistema capitalista. Então quando a gente se sente angustiado e achando que não está conseguindo nada, a gente participa de um movimento como esse e a gente tem certeza que alguma coisa está se movendo. A gente não vai amanhã ter o mesmo encaminhamento que nós tínhamos ontem, porque a gente está participando desse momento e a gente sente que existe um movimento. So I'm going to end it fairly quickly now and just say that, you know, as you choose to ride a bicycle, that's a great first step. And as you do that, you begin to change how you think, how you understand the world around you, who you identify as your friends and neighbors and comrades, and your own sense of historical agency. You are changing the world. You are changing history. But riding a bicycle is not enough. If everybody rode a bicycle in Porto Alegre, you would still have a lot of problems. Life would still not be perfect by a long way. So we have to think about the work we do, and that most of the work we do as a society, not just in Brazil and Porto Alegre, but everywhere in the world, 50%, 60%, 70% is a total waste of time, and it should stop tomorrow. Banking, real estate, insurance, advertising, military production, making things that break in 6 months instead of lasting for 75 years. We have to stop this crazy work we're doing and begin to make the world we want. And that means changing our relationship to work on an everyday basis. And the bicycle is a great beginning, but we have to go a lot further to get where we want to go. Então, andar de bike, de bicicleta, perdão, contribui muito. A gente pensa diferente, a gente identifica o mundo ao nosso redor de forma diferente, a gente identifica os nossos vizinhos, os nossos colegas, e nós nos identificamos como agentes históricos também. A gente se identifica como agentes que estão mudando o mundo, mudando a história do mundo. Mas só andar de bicicleta não é o suficiente. E o trabalho que nós praticamos? Nós que vamos todos os dias para o trabalho, 60%, 70% do trabalho que se realiza no mundo hoje em dia é, na verdade, uma perda de tempo. São bancários, são agentes de seguros, agentes imobiliários, pessoas que estão fabricando coisas que devem se quebrar daqui a pouco, ao invés de durar vários anos. Então nós temos que pensar qual é a nossa interface com o trabalho, qual é a nossa interface com a produção. So in conclusion, the main point to leave us all with is that life can be much, much better than it is. We often forget that. If you're on the left, you know, it's always sacrifice and fighting and protesting no to this and no to that. No, no, no. The point here is that life can be grand. It can be beautiful. And it's in our power to make it that way. But we do have to think new ways of organizing ourselves. Critical mass is a beautiful example. But there are many other areas of life that have to be transformed just as much as our choice of transportation. So I invite you all into the conversation. We're all together in this. Nobody has a magical solution. But obviously, life has to be reinvented. And there's enough of everything for everybody. There's no reason for anybody on earth to not live a very good life. So let's get on with making that life. Então, para concluir, ele diz que a nossa vida pode ser muito melhor. E não é só fazendo protesto, fazendo passeata. A gente tem que pensar em novas formas de se unir. Por exemplo, como a massa crítica. Mas também outros. E como fazer com que todos participem da conversa. Porque, afinal de contas, a vida pode ser grande, a vida pode ser bonita. E tem o suficiente para todo mundo. Tem o suficiente para todo mundo, então ele convida para que todos participem dessa nova forma de ver o mundo.